Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área novamente. Hoje eu estou de volta aqui fazendo a abertura, já que o Seco ficou sem ideias para fazer as aberturinhas dele. Quem tiver alguma ideia, manda para ele aí por e-mail, deixa um comentário, né? Mas episódio 109, estamos aqui. Primeiro episódio depois que nós lançamos a nossa campanha no Patreon. E olha, estamos muito felizes em ver a galera nos dando todo o apoio lá, mas a gente quer mais. A gente precisa, na verdade, para viabilizar todo o conteúdo fantástico que a gente passou bastante tempo já no episódio passado falando, não precisa falar de novo aqui. Mas, cara, é muito legal, né, Seco, ver o apoio do pessoal e saber, cara, como a gente também ficou sabendo na pesquisa, que eles curtem o que a gente faz, né? É, que curtem e, assim, estão dispostos a ajudar a gente, né? Isso é massa. É um passo grande, né, você ir de simplesmente consumidor gratuito para um contribuidor, para um patrono. Então, todos vocês aí que já se tornaram nossos patronos, muito obrigado. E, cara, mesmo você que não pode contribuir, como eu falei, espalha a palavra, né? Conta para seus amigos, publica aí, ajuda a gente realmente a atingir os objetivos, cara, que vai ser bom para todo mundo, vai ser muito legal para nós fazer esse conteúdo adicional, mas vai ser muito legal também para vocês que vão estar consumindo, com certeza. A gente promete não fazer porte do nosso podcast pra continuar o assunto. Plataforma. Isso aí. Aqui não é feito porte, não. Aqui a gente suporta todas as plataformas igualmente. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA. Eu quase esqueci o que eu faço da vida, hein? Você não largou tudo, não? Só pra falar, ainda não. Ficar conversando o Patreon tá legal, mas não tá nesse patamar ainda pra poder largar tudo e ir embora morar lá no Havaí. Mas direto aqui de Vancouver, que é o Havaí canadense. Ah, o Havaí canadense, que tipo aquele time que... Não é o Havaí de Santa Catarina, não. Entendi. Essa referência vai ficar pra história. Não, bom, vocês já sabem que quem tá aí do outro lado da linha é Fernando Seco, programador dos games da BioWare, hein? Aí, pô, tá vendo? Esqueci você quase também. Quase tinha esquecido o que eu fazia, cara. Achei que era padeiro já, velho. A BioWare em Montreal. Fernando, mais uma semana, mais um podcast, hein? Mais uma semana, mais um podcast. Mais uma vez o Rafa aí todo agitado, louco pra falar sobre o que tá jogando. Tá sim, cara. Então, Rafa Kunen, você também, sempre conosco aí. Tudo bom? O que você tá achando do nosso Patreon? Fala aí com o nosso pessoal. Uzi Bau Bau. Que memo, Mitsika. É isso aí, ó. O Rafa também já tá aí. Pô, mas sabe as palavras, diretamente de Toronto, ele que é game designer da Game Loft. Mas, mais importante, ele é membro aqui do podcast, que essa é a prioridade dele. Número um. Ele é um membro do podcast. É um membro viril. Viril. Ele é um membro ativo, o Giliard é um membro passivo. Quer dizer. Cara, quando eu tinha 14, 15 anos, comecei a aprender música e juntei com dois colegas pra fazer uma banda, né? Que eram os pancados, a gente fez um site. Primeira vez que eu fiz um site na minha vida. Internet nem era uma coisa tão comum. HTML eu ia na casa... 1.0. Eu ia na casa do Dudu, que era o guitarrista, que ele que tinha internet, eu não tinha ainda. E a gente fez uma página, né? Aí a gente... Cara, o humor de criança de colégio, né? Na página, a gente fez assim, as sessões da página, uma delas era membros. Aí a gente dava tanta risada só da palavra membros. E aí eu lembro que o título dessa página era Membros Viris. Aí era nós três, assim, as fotos. Era muito trúdico. Você tá dizendo que eu tenho um humor de 14 anos, é isso? Nós todos temos. Pô, você tem que fazer um DLC pra eu atualizar, porra aí, cara. Uau. Fernando Seco, humor de 18 anos. Ainda mais você, que faz quanto tempo que você já tinha 14 anos? Uns 40, né? Porra, faz, tipo... Quando você tinha 14 anos, não tinha nem televisão, quanto mais internet. Porra, internet... Não, na verdade, a gente tinha internet. Você pegava uma pedra, escrevia num papel e jogava a pedra. Nossa! Passou o recadinho. Seco passou o recadinho. Pois é, passar recadinho. Pô, você tá trazendo, tá cavocando hoje. Não é podcast retrô, não, mas a gente tá indo lá no fundo do baú. Mas então, vamos pros assuntos principais, vamos tocar nosso podcast pra frente. Eu, o Fernando e a presença sempre ilustre do Rafa aqui. Então vamos lá. Hoje, Fernando, a gente tem uma chance de falar dos jogos que a gente tá jogando, né? Eu vou, na verdade, começar com o Rafa aqui. Pergunta pra ele: Rafa, que jogo que você tá jogando? O que que você tá achando? Conta pra gente o que que você pode falar sobre suas últimas semanas aí no mundo das videogames. Muito bom, Rafa. Gostei. Esse jogo realmente é hilário, cara. Mas eu não gostei tanto assim, não, cara. Não, você que é sempre do contra, Rafa, não liga não. Ele não perde uma oportunidade isso, mas o contra de do Nintendo, né? Você é do contra, isso você é mesmo. Mas então, Seco, e você, cara? Que jogo você tá jogando? Que jogos você tá jogando recentemente? O que, que você pode falar pra nós? Ah, então, eu tinha comprado no Summer Sale, agora que eu tenho um computador jogável, né? Comprei Pillars of Eternity. Olha! Aí, tava jogando no Pillars of Iron, né? Trials of Iron. Você tava jogando modo hard, aquele né? modo, pra pois, quem não jogando lembra. Tudo devagarzinho, assim, né? Uhum. Que é o modo que você morreu, acabou, né? Isso. Eu jogando, tava indo bem, assim, não tinha um combate, porque eu tipo, skill Baldur's Gate, sempre tem um cara que é crowd control, um tanque e um DPS. Então funciona super bem, assim. Tava indo super bem. Aí tinha uma trap, assim, né? Eu desarmei toda a trap. Só que, tipo, era um caminho, assim, de traps, né? Eu botei todos os caras... Ah, mudei a opção deles pra eles andarem em fila, né? Sim. Mudei, cliquei, eles estavam andando em fila. De repente, um andou mais rápido que o outro, trombaram, os dois foram pulados, assim, cada um foi pulado e tirando um trigger e tudo, explodiu, matou todo mundo. Eu, como assim, cara? Caralho. Tipo, porra, passei, tipo, uns 20 minutos pra desarmar as traps, fazer tudo devagar, aí, tipo, a IA me sacaneou pra caralho, eu ri tanto, cara. Foi aquela coisa, tipo, tá de sacanagem, tipo. Porra, Bounding Box do diabo. É, aí... o Pillars, ele é um jogo fantástico, mas ele tem muitos defeitinhos meio chatinhos de movimentação, parte de stealth, eu sempre tive problema com ele. Pois é, aí eu tava até pensando, eu tô pensando em começar na mesma dificuldade, com o mesmo personagem, mas não jogar no Trials of Iron, porque já deu pra ver que você tem que jogar pelo menos uma vez pra... entender o design inteiro pra jogar de novo, pra conseguir chegar ao que você quer. É isso aí que eu senti. A gente já falou aqui, obviamente, né, dos problemas que eu tive com Pillars, que tentei voltar depois e agora tô mais empolgado, já acho que já passou tempo suficiente pra eu perder a raiva. Mas, é, cara, eu joguei Trials of Iron, morri 3 vezes e todas 3 não foi... Eu não me senti que eu tivesse feito nada errado, mas o jogo é que entrou na minha frente, entendeu? É, ou porque a gente não sabe o design, né, não tá acostumado com o sistema, ou por defeito mesmo. Então, a última vez até, um personagem ficou preso no cenário e não havia nada que você pudesse fazer pra sair daquela situação. E eu tive que dar disband dele, da party, né? Mandar ele embora pra nunca mais voltar. E aí, eu, cara, perdi o tesão total quando isso aconteceu. Mas fala o que mais você tá achando. Pilo, você é um fanzaço de RPG, você desenvolve RPG pra viver, né? Que você achou, assim, do sistema? Fala o que você quiser falar sobre Pillars aí. Cara, pra mim, assim, é... quase jogando de novo Baldur's Gate, assim, 2, sabe? Tipo, mesmo, tipo... Tem praticamente todas as features que Baldur's Gate 2 tinha, assim. Então... Sim. E, inclusive, as mesmas mecânicas de trap e... Tudo, assim, sabe? É muito... familiar, assim, sabe? Me senti muito em casa, assim, sabe? Aham. De começar... Mas aí, na mesma semana, eu tinha pego o Divinity, né? Original Sin? Original Sin. E daí depois que eu morri no Trials of Fire, eu decidi dar um, criar um personagem e jogar o Divinity pra ver qual é que era. Desde agora eu tô jogando o Divinity, na real, é, nessa última semana. Que eu também gostei pra caralho, que é muito familiar, né? Todo sim. Ele. Mas eu achei engraçado que, jogando em single player com os dois personagens, você parece tipo um louco falando contigo mesmo, né? Você fica, fala uma coisa, o outro discorda, e você concorda, discorda. Você aí, é o tipo, Gollum. Teve umas horas, assim, que um personagem meu ganhou, tipo assim, heróico, e o outro ganhou pessimista. E aí, tipo, é engraçado, assim, isso aí. E, tipo... Mas é massa, porque... Imagina um heróico com um pessimista, assim. Vamos atravessar aquela ponte e salvar o mundo. Não vai dar certo. Não, é, teve uma hora assim, não, porque vamos fazer não sei o que. Não, mas você não tá entendendo, né? Tipo, não faz sentido. Por que que eu vou me expor a isso, sabe? Você não tem recompensa nenhuma. Ah, mas pela glória. Eu não tô me importando com glória, eu quero dinheiro. Aí, tipo... Aí parecia engraçado. E o problema é que toda vez que eu uso os argumentos lá do Divinity... Uh-huh. É, os dois personagens, tipo, independente, faz sentido. Porque eles falam de um jeito que... um contrariou o outro... Tem muita razão no que eles estão falando, assim, sabe? Então, tipo... É bem escrito, né? Pô, é bem legal, cara. É bem legal. Daí aconteceu que... É, eu achei os dois, assim, overall, muito parecidos às mecânicas do Infinity Engine, Baldur's Gate-like. Uhum. E os dois, cada um tem seu twist, mas os dois têm história muito boa. O level design é muito legal. Os efeitos, e tipo... Eu achei tudo... Tô me sentindo muito em casa com os dois jogos, assim, sabe? Legal. Tá sendo bem engraçado. Mas, novamente, o que eu mais curto nesses jogos é, tipo, é saber que como eu jogava o Baldur's Gate 1 ainda funciona muito bem, sabe? Que, tipo, jogar com uma classe meio de crowd control, sabe? Tipo, druida e tal. Uh-huh. E tem um tank healer, assim. Uh-huh. Ah, e o resto DPS. Daí os meus personagens principais são, tipo, o core da party. Uh-huh. E funciona desde sempre, sabe? Tô muito satisfeito, assim. Ok, chega de falar. Gilhard, o que você está jogando, Gilhard? Você já acabou o... Batman. O Homem-Aranha? Ah, não, Homem-Aranha, rapaz. Respeito, aqui é Batman. Sei que o Rafa, que é fã do Homem-Aranha, vai reclamar, mas aqui é Batman, rapaz. Tá bom, Rafa, tá bom. É, vai comer a tia do Batman. É, não precisa também brigar assim com a gente, cara. Calma. Não, mas é... Batman, eu continuo jogando... Mas não tem nem muita novidade pra falar, porque... cara, é mais do mesmo, mas é um mais do mesmo muito bom. E como eu falei semana passada, eu curto os sistemas novos. Não me incomodou o Batmóvel ainda, mas quem sabe aí, jogando mais a fundo nele, eu vou ter mais o que falar. Mas um outro jogo que eu acabei pegando pra experimentar, que eu queria falar aqui, é o Her Story. É um jogo baseado em FMV, que é uma coisa hoje em dia, muita gente torce o nariz... Eu tava até jogando ele lá na EA e o colega passou assim e viu, né? E aí depois eu fui comentar com ele que o jogo era fantástico, cara. Não, mas é um jogo de FMV. Hoje é o que é um jogo de FMV, né? Então, pois é, né? Nem todo mundo é tão velho quanto eu e você, é verdade. Full Motion Video, né? Aqueles jogos que fizeram muito sucesso quando CD-ROM virou a coisa nova e você, né, de repente tinha muito espaço em disco pra armazenar. E aí os jogos começaram a ter vídeo mesmo de tela cheia, né? Capturados e foram, né, cortados para você fazer histórias interativas e tal. Muitos desses eram jogos adventure, que era o gênero que servia mais para isso. Então, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, o Gabriel Knight The Beast Within, que é o Gabriel Knight 2, é um jogo FMV. E o Her Story, ele é muito mais do que só ser um FMV, na verdade... Ser FMV é a menos importante das coisas que ele tem. O Her Story, é muito difícil falar dele sem dar spoiler, mas eu vou conseguir aqui. E a história dela? É, a história dela. Eu tava satisfeito já. Já falou, bom. Né? Já. Não, mas pra quem assim, não quer só acreditar em todo mundo que tá falando que esse jogo é fantástico e quer entender um pouquinho mais do porquê, né, o que ele é, você representa, né? Você interpreta uma pessoa que você não sabe quem é no começo, que tem acesso a os arquivos policiais de um caso, né? Um caso de um crime, né? Tô tentando aqui não dar spoiler de nada mesmo. E a maneira como você tem acesso a esse material é assim: tem uma base de dados de vídeos que foram transcritos. Então você faz busca através de palavra-chave. Então você escreve lá, Fernando. Todos os vídeos que tiverem a palavra Fernando sendo dita durante o vídeo vão retornar na busca. E aí você pode assistir aqueles. Mas você não pode assistir todos os vídeos que estão na base de dados em sequência, por exemplo. Você tem que escrever palavra-chave para encontrar os vídeos. Esse é o jogo, né? Então você começa com algumas palavras óbvias quando você está investigando. O pouco que você sabe é que tem um crime a ser investigado. Então você começa com palavras óbvias com relação ao crime, a investigação de crimes. E aí você vai assistindo pedaços muito desconexos da história, né? Porque você, por exemplo, Fernando tem um vídeo do primeiro dia, um vídeo do quinto dia, um vídeo do último dia da investigação. E, claro, quando estava o vídeo do último dia, já se sabia muito mais sobre o caso do que o vídeo do primeiro dia. Então, o contexto em que as coisas são faladas e descobrir esse contexto é uma grande parte do jogo, né? E o objetivo é você entender o que aconteceu, descobrir culpados. Eu não vou dar mais spoiler do que isso, mas esse exercício de você prestar atenção no que está sendo falado, pescar as palavras-chave, ter um papelzinho do seu lado ali, anotando tudo, todas as palavras-chave que você ainda quer buscar e tal. É muito gostoso, cara, o senso de descoberta. E tem algumas passagens, né, alguns vídeos-chave, que aí você descobre aquilo, aí todos os outros que vieram depois, que faziam referência a alguma coisa que você não tinha entendido ainda, de repente fazem sentido, sabe? Subitamente. E aí, esse sentimento de que você está realmente revelando essa história que aconteceu, que é uma história muito interessante, muito única. Mais do que isso, infelizmente, não posso falar porque é spoiler, mas acreditem no que eu estou dizendo, é uma história muito boa, a história dela. E essa sensação de você revelar aos poucos e, sabe, montar um quebra-cabeças do que aconteceu é muito fascinante, cara. E não tem mais nada que você faz nesse jogo, não. Mas não precisa. Essa é a magia dele. Ele é simplista pra cacete. A escolha do FMV cabe perfeito, porque ele é muito a ver com a performance da atriz que faz o personagem que tá sendo entrevistado, né? E, cara, não tenho mais coisas boas pra falar sobre esse jogo, cara. Porque eu acho que todo mundo devia pegar e se deixar emergir nesse mundo, nessa história dela, que eu achei, assim, uma coisa muito refrescante. Eu acho que existe toda uma gama de produtos agora que podem ser feitos baseado nisso, que as pessoas iam querer conhecer histórias sem precisar ler um livro na ordem certa, sem precisar jogar um jogo que exige habilidade. Não, uma história foda que você vai descobrindo com essa mecânica. Eu compraria fácil 5 outras histórias com o mesmo jogo, mesma mecânica, tudo igual, só a história sendo diferente, entendeu? De tão fantástico que é. Se ela for da mesma qualidade que é a história do Her Story. Que legal, cara. Legal, legal. Bem muito foda. Interessante, assim, o fato de trazer uma coisa que tava no fundo do baú com uma nova... Novo com, twist, né? Com legal. Tudo novo, cara. O FMV é a única coisa que ele tem em comum com qualquer outro jogo. O resto quando você falou do negócio de pesquisa da base, me lembrou muito quando eu jogava o último. Chegava pra um cara na cidade e falava name, ele dizia o nome, ele job. Aí você podia fazer um monte de perguntas que tinha os dicionários, não sabe? Era um microcosmo disso, né? Porra, era muito incrível, assim, de fazer você... Você vai falando com um monte de gente, de alguém diz qual é a palavra-chave, você tem que perguntar pra aquele cara, assim, sabe? E aí você pergunta e, tipo, abre um leque de possibilidades, assim. Era muito fascinante, cara. Um minijogo dentro do jogo, assim. Exato. Era um microcosmo do que o Her Story faz, mas o Her Story pegou e fez uma experiência muito mais longa, na mesma história, o mesmo personagem, né? Você tá descobrindo milhões de coisas sobre aquela mesma pessoa. E muito foda. O Shadowrun do Super Nintendo, eu lembro, tinha uma mecânica parecida com essa do último, mas mais limitada. Onde você não digitava as palavras, mas você escolhia as palavras. E então você tinha que falar com fulano para obter a palavra-chave que ia dar unlock de um diálogo com outra pessoa. E aí, só depois disso é que você podia ir nessa outra pessoa pra descobrir mais coisas sobre a história. Era bem legal essa mecânica do Shadowrun de Super Nintendo, que é um também dos meus jogos que estão no coraçãozinho aqui do... Eu já falei pra você que pra se matar de toda forma na primeira tela do jogo pra eu acabar lá. Não, cara. Shadowrun, isso? Shadowrun. A gente tava em Santa Maria, daí a gente tava jogando... Queria acabar Shadowrun, né? Eu, um colega meu, Gil, e outro colega, Ivan. Aí os dois assim, pô, você não vai terminar Shadowrun. E não vai muito pra frente, a gente quer ver como é que é o jogo. Daí ninguém tinha jogado. Eu aluguei o jogo e tipo, deixei lá, né? Pô, o que que eu vou fazer? Tava quente pra caralho. Em casa com a hora que tu sabe, eu quero saber, eu vou ficar farmando. Tem um lugar bem no começo do jogo onde você tem um monte de veículos, assim, como se fosse ferro velho. E tem três telas, tem três caras, quase um shape, hélice shape, três caras, e ficava entrando em cima das telas e matando os caras. Fiquei, né, tipo, farmando e tal. Quando os caras chegaram à noite, eu tava no level máximo com toda a grana, assim. Aí eu fiquei conhecido lá em Santa Maria, o cara que farmou todos os levels do jogo na tirou tela. Um dia pra... Cara, tipo, nossa senhora, cara. Foi uma tarde mais longa do mundo, assim, cara. Mas depois a gente foi massa, porque depois a gente comprou só as armas foda do jogo e acabou o jogo. Nossa. Foi uma nostalgia fodida. Maneiro, cara. PodQuest retrô. É total, né, cara? Juntou eu e você aqui, o Rafa tá tão silencioso hoje que a gente tá só falando de nostalgia. O Shadowrun que o Rafa conhece é só o que você viu agora pro Steam, né? É, cara, ele é... Pô, coisa nova, massa, esse tal de Shadowrun. É, esse tal de... Essa nova IP. Esse tal de Cyberpunk aí, ó, inventaram semana passada aí, ó. Coisa inovadora aí, ó, imagina, Troll e tecnologia tudo junto. É, mas só não gostei que ele copiou o Harry Potter. Porra, e a mecânica de todos os outros jogos aí, ó, porra, caralho. Então, Rafa, ó, vou te dar a chance de se defender e falar pra nós também o que você tem jogado aí nessas últimas semanas, diz aí. Sei lá, cara. Não concordo. É porque o Rafa não conhece aquele outro jogo antigo que tinha tudo a ver com esse. Ele acha que isso aí é tudo muito novo, entendeu? Sim, mas sim. Ele não tem noção. Mas então, Rafa, desculpa, a gente vai ter que te cortar, cara, e partir pra um outro assunto aqui no podcast episódio 109 que a gente trouxe pra vocês. Fernando. Oh, Mario. Fala pra nós, você que deu a sugestão de assunto pra hoje. Qual é esse assunto? O que você tem a dizer a respeito dele? Começa, pô, introduz. Lá vai eu. Então, é um assunto... Eu acho que é um dos assuntos mais pertinentes no nosso dia a dia. É o fato de prazos. Então, por exemplo, você acorda de manhã, toma seu café, sai pro trabalho todo feliz e alguém chega na sua mesa e fala: ô, Gilliard, eu queria fazer essa feature aqui. Quanto tempo você acha mais ou menos que levaria? Do Gilliard, olha, pelo que você tá me falando, acho que levaria uma semana. Obrigado. Daí de tarde, Gilliard chega na mesa dele e tem um e-mail, assim. Tá escrito lá: então, vamos adicionar essa nova feature do jogo com uma lista de coisas que não estavam incluídas na discussão. Até dizendo, porque Gilliard... a discussão foi de um minuto e o e-mail é de duas páginas. Não, o Gilliard falou que vai levar esse tempo aqui. Daí o Gilliard entra em calafrios, porque ele não sabe o que fazer. Daí ele realmente agora tem uma tarefa pra fazer que leva 20 vezes mais tempo do que ele esperava. Mas só foi planejada pra uma semana. Foi uma semana. E ele não sabe o que fazer. Ou ele chega na mesa dele e existe e-mail dizendo: ô, Gilliard, a gente falou com tal fulano de tal é o seu chefe, é o responsável por essa área. E tal fulano achou que tal tarefa vai levar tanto tempo a ser feito. E por isso você tem assim mesmo tempo para fazer a tarefa. Gilliard, mas o João falou que leva 10 dias para fazer. Por que que eles vão assumir que eu levo 10 dias para fazer? Certo. Então, o que eu quero chegar é como a gente lida com a pressão, como você tenta usar a comunicação para deixar explícito quanto tempo as coisas levam para fazer e o que a gente tenta fazer no dia a dia para evitar que uma conversa de um minuto se transforma numa tarefa que vai te levar tipo 20 vezes mais tempo do que você você imagina, sabe? Extremamente pertinente, cara. Você falou tudo lá no começo. É praticamente uma boas práticas de como prever o futuro. ou prevenir o seu crunch de grátis, né? É, prevenir que você se cave um buraco para si próprio, para depois tentar sair dele. Pois. Mas é. Então, você falou muitas coisas, cara, que tem muito a ver. Por exemplo, alguém te pediu uma estimativa, pela própria palavra. É algo estimado, é algo inexato. Provavelmente sem que você tenha toda a informação a respeito. Não só da parte de quem está pedindo, vamos chamar de cliente, né? Que, o cliente pode ser a pessoa que trabalha do seu lado na empresa, mas ele está te pedindo para estimar aquele trabalho. É, você provavelmente não tem toda a informação que vem do cliente. A informação que o cliente acha que quer pode mudar. E você ainda não tem toda a informação que você vai ter quando você começar a fazer a tarefa. E aí começar a descobrir os requisitos ou os side effects, né, os efeitos colaterais daquilo que você vai fazer. É, sem falar que design do jogo é uma coisa mais inexata que existe. E muda muito. E ninguém, cara, é até injusto, se é injusto da parte dos outros querer que a gente dê uma estimativa precisa e que ela bata, né, minuto a minuto com a realidade, também é injusto da nossa parte querer que o designer ou a pessoa que está pedindo saiba tudo, todos os pormenores, tudo que ele quer a todo momento e nunca mude. Porque, afinal de contas, a gente está fazendo um produto para agradar os jogadores no final, e o que tiver que ser feito em prol do jogador vai ter que ser feito. Não importa que você vai jogar fora, vai mudar coisas que você fez. Até um assunto que há uns dois ou três podcasts a gente falou. Mas, Seco, então, cara, essa pequena descrição sua já está carregada de coisas para a gente destrinchar aqui. Queria começar, então. Escolhe aí uma parte do qual você queria falar, por exemplo. Como é que vocês lidam? Né, você, agora, se coloca no meu lugar, né? Você fez a brincadeira do Giliar. Quando alguém chega pro Seco, e hoje, na BioWare, no Mass Effect, né, no projeto Mass Effect, pede pro Seco estimar quanto tempo vai levar para fazer tal coisa. Como é que é esse procedimento? Conta pra gente como é que acontece. Atualmente, eu acho... Bom, eu amadureci pra caralho nos últimos 5 anos nesse quesito. Todos nós. E uma coisa que... Tipo, a primeira coisa é que quando eu acabo de ler o negócio, eu vejo quanta informação tem ali. Uhum. Então, por exemplo... Porque a gente, de tanto a gente jogar e de tanto a gente desenvolver, a gente já começa a ler aquilo e começa a montar o sistema na cabeça. Fico pensando... Uhum. Quanto tempo levar para programar essas coisas, o que já está pronto, com quem eu preciso conversar, quais são as dependências, que arte, afeta, é animação. Sempre importantíssimo, é, você cara? Tenta identificar todas as dependências, você tenta identificar o que existe, o que não existe, o que está planejado, para quando ele está planejado, por exemplo. Vai que alguém está falando alguma coisa ali que você precisa entregar, mas tem uma dependência com uma tarefa que vai ser feita só daqui a 3, 4 sprints, 3, 4 meses. Uhum. Então, depois que você botou tudo isso no balaio, agora imagina assim que não tenha nenhuma dependência, é só uma tarefa. Então você olha assim, bom, quanta informação eu tenho ali? Às vezes eu olho e digo, cara, essa informação é um pouco vaga demais. Então, mas eu preciso de uma estimativa sua. Eu olho e digo assim, 6 meses. Aí às vezes os caras olham um cara feio assim, falei, acho que é mais refinada, 4 meses. Deles, mas tá, você não tem informação suficiente. Não, não tenho, só essa descrição, não sei o que fazer. Tipo, pode levar... uma semana, pode levar 3 meses pra fazer isso. Daí a gente volta e dá uma inteirada. Normalmente eu mando de volta ou uma tarefa pro designer, assim, ó, preciso de mais detalhe. Uhum. Então, chega um momento que ele diz assim, ó, esse é o máximo, pra essa etapa do jogo, esse é o máximo de detalhe que eu consigo te dar. Então, o que eu faço? Eu quebro a tarefa, tipo, ó, isso aqui eu vou conseguir resolver, mas existe essa outra tarefa que é terminar essa feature e a gente não sabe quanto tempo ela vai tomar. Do cara, mas dá uma estimativa, bom, vou dizer 2 meses. Ah, mas é longo, bom, então a gente vai refinar essa estimativa quando a tarefa for revisitada pelo design, ele sabe mais ou menos o que ele quer. E quando a gente tiver essa informação que tá faltando. Uhum. Exatamente, então a gente implementa a primeira versão do jogo, volta pra essa tarefa e refina o tempo, vai refinando. Porque, novamente, videogame é um processo iterativo, então ninguém sabe como vai ser. Então a ideia é sempre você fazer o que você pode agora, mas dizer que existe uma baita de uma parte da tarefa que ninguém sabe exatamente o que é, e você não sabe estimar. E eu acho que essa parte mais importante, você não ter medo de dizer assim, eu não sei quanto tempo vai levar isso, porque ninguém sabe o que é isso. Sabe? É. Deixar bem claro, porque o mais importante é a comunicação, você dizer pro seu chefe, dizer pra aquele cara, e comunicar todo mundo envolvido, olha, a gente tem que fazer isso, mas a gente só conhece essa pequena parte aqui. Ninguém sabe o que vai ser feito além disso. Então, isso ajuda pra caramba numa coisa que a gente caía muito um tempo atrás, assim, principalmente no Brasil, que chama Future Working, sabe? Uhum. Que é, ninguém sabe o que vai ser, mas começa a... Não, mas eu acho que se a gente fizer isso agora, a gente vai estar resolvendo aquele problema que pode vir a acontecer no futuro, sabe? É. Tipo, a gente começa a trabalhar em coisas que você não sabe se vai acontecer, mas você tem a impressão que vai acontecer. Aí, de repente, a spec daquela coisa muda, aquela coisa muda, aquela coisa é cortada, e você perdeu o maior tempo, sabe? Não perdeu tempo fazendo aquilo. Eu já vi casos, agora que você falou de Brasil, inclusive, na Hoplon mesmo, de escrever uma feature para alguém que vai implementar, e aí no final a implementação não faz aquilo que a gente pediu, mas faz um monte de coisa que a gente não pediu, que o cara pensou que poderia acontecer no futuro, entendeu? Que é exatamente o caso que você está falando. E aí é foda, porque tudo bem, existe um balanço, né, Seco? Tem casos em que se você não tentar prever um pouquinho das ramificações, você pode se colocar numa posição onde aquela feature é tão rígida que é uma pequena mudança, você não consegue mais fazer porque não foi previsto que ela iria mudar. Mas acho que a experiência é tudo que você falou aí, cara, experiência é um negócio fundamental. Até como você falou, a gente que já fez vários jogos, a gente já pensa nas dependências, a gente já sabe até o que já tem feito, que já está pronto, que pode ser reutilizado, tudo. Cara, é por isso que existem júnior, pleno e sênior. É porque nessas horas a experiência faz uma diferença muito grande. Fundamental você ter passado por esse processo milhões de vezes e saber dos pitfalls, né? Dos buracos onde você pode cair. Mas você no FIFA, Juliette, porque vocês têm a coisa mais difícil que qualquer outra empresa tem. Que é, você tem já um prazo certo pra entregar o jogo. Imutável. É, não muda. Muda o time inteiro, mas não muda o lançamento do jogo. Isso aí. Cai o prédio abaixo da EA Canada, mas não muda a data do filme. E como é que vocês fazem? Porque todo ano tem uma feature nova. E isso adiciona muito risco ao jogo. É. Porque como é que vocês fazem pra nail down exatamente o que vocês querem entregar? É, cara. Por isso que eu acho, assim, inestimável a experiência que eu ganho aqui. Porque eu tô realmente no pior caso, sabe? Se eu tinha que aprender na marra sobre como gerenciar estimativas e prazos, etc., que a gente está falando hoje aqui, o pior lugar, né, o lugar onde tem maior desafio é aqui no FIFA. Porque os stakes são muito altos, né? O FIFA, ninguém quer ser o cara que estragou a galinha dos ovos de ouro, que é o FIFA, que é o jogo que... provavelmente o jogo que dá mais dinheiro na EA. E, né, ninguém quer ser o cara que fez merda nesse âmbito. Então todo mundo é muito conservador. A tendência é ser conservador. É ser averso ao risco, né? Mas ao mesmo tempo a gente é muito criticado pela percepção das pessoas de que o jogo não muda nada de um ano para o outro. Né? E eu já falei milhões de vezes aqui que eu acho que essa é uma opinião muito de quem não joga e não sente a mudança. Porque não joga com a frequência, né? Com a profundidade suficiente para ver as mudanças. Mas isso é um assunto paralelo. A sua pergunta mais específica é muito interessante para responder. A gente aqui, acho que tem uma vantagem de você fazer um jogo anual, que a gente nunca vai jogar tudo fora e começar de novo. Quer dizer, aconteceu, como eu sempre falo, da reescrita total do jogo que teve no início da geração do PS3 e 360, mas desde então, por exemplo, é um processo de você melhorar o que tá lá, mas não jogar fora. A gente joga fora sistemas, a gente jogou fora o goleiro, por exemplo, toda a IA e animação do goleiro 2 anos atrás e refez, e agora o goleiro passou um ano aí onde ele ficou mais ou menos, e agora ele tá muito melhor, porque é o fruto que a gente tá colhendo de ter reescrito o goleiro. Então a gente reescreve sistemas, mas eu tô entrando em apêndices aqui. A gente, cara, tem uma experiência muito grande em fazer jogos todo ano, para saber, para sentir, né? E isso vem muito dos produtores também, que é muito legal de ver. Porque geralmente a gente pensa que quem entende de prazos é mais o programador. O produtor, na verdade, é um cara meio sonhador, um designer, né? É um maluco total que acha que tudo é feito em um dia, e aí o programador é que vai dar o freio do prazo. Mas aqui no FIFA não é o que a gente observa. Os produtores, e até por isso eu, por exemplo, vim da área de programação, sou produtor, eles têm uma noção muito grande de quanto é demais, sabe? O que é muito pra gente abraçar em um ano. E aí essas features a gente faz em mais de um ano. A gente cria grupos de... quase que um scrum group, assim, que vai fazer só aquela feature. Então, são o que forma o nosso advanced team, que eu sempre falo, que é o time que tá trabalhando nos jogos do futuro, né? E aí nesses times eles têm, na verdade, uma flexibilidade de prazo muito maior do que teria o time core, que é o time que tá desenvolvendo o jogo daquele ano. E é assim que a gente lida com essa incerteza, sabe? E então, todo ano, o que isso faz? O Advanced Team sempre vai ter alguma coisa que vai dar pra finalizar naquele ano, porque ele tá trabalhando já há alguns anos naquilo, entendeu? Então a gente sabe que todo ano vai ter muitas novidades, muitas coisas que empurram a franquia pra frente. Todas essas coisas são feitas naquele um ano? Não, não é assim que funciona. Então é assim que a gente lida. De novo, os produtores tendo essa noção de que algo que eles estão desenhando é grande demais pra caber no tempo que tem, é uma coisa inestimável, sabe? E esse sentimento ele vem da experiência mesmo, de saber que, ó, se for uma coisa que mexe com animação, áudio, torcida, não sei o que, tudo ao mesmo tempo, tem uma chance grande de que, se eu resolver fazer isso tudo em um ano, é a única coisa que eu vou fazer naquele ano, entendeu? Então, a gente precisa espaçar e aí viver com o fato de que no primeiro ano não vai ter aquela feature, mas no segundo vai ter. Entendeu? E a sorte é que já tem alguma outra feature que já vem desde o ano passado, maior, né, de um tamanho grande, que entra no ano corrente. E assim a gente leva, cara. E assim, por exemplo, imagina que um programador diz assim, ó, eu vou levar X pra entregar essa feature. Daí tem um acompanhamento e tal, tal, tal. Se durante o acompanhamento o programador fala assim, tenta ajustar a estimativa pra mais tempo do que foi planejado, tipo, vocês têm algum tratamento especial, assim? Sim, acontece. Essa é outra parte que é muito legal. Os nossos development managers, eles também têm muita experiência em FIFA. Na verdade, aqui dentro da EA Canada, em Vancouver, é um estúdio de 2 mil pessoas, as pessoas mais experientes acabam chegando no FIFA. Porque é um jogo, como eu falei, que tem muitos desses desafios e muito é muito sensível, né? Assim, ninguém quer estragar o FIFA, então... Todo mundo acaba tendo muita experiência, os caras mais novos estão sempre sendo coached por alguém que tem muita experiência. Então a mesma coisa são os development managers. Eles já, sim, têm uma observação, isso é uma estatística, isso é científico, não é magia não. De vários anos do FIFA, qual é a relação entre estimado e realizado, sabe? Então, se em média, cada grupo dentro do FIFA... quão precisa é a estimativa. E o objetivo de ter isso não é você acusar ninguém de ter dado estimativa errado, mas sim saber quanto de buffer, quanto de tempo, vamos dizer, a mais você tem que reservar na sua agenda do ano para lidar com o fato de que a estimativa vai ser diferente do realizado. Então alguns times, pela natureza do próprio trabalho deles, tem condições de estimar de forma muito mais precisa, e outros times menos. Então, os development managers usam essas métricas de anos passados do FIFA para saber um time... Vou usar um exemplo completamente hipotético aqui, né? O time de áudio sempre gasta 20% a mais do tempo do que o estimado. Eles sabem isso porque nos últimos 8 anos, em média, esse foi o valor, entendeu? Então, eles já colocam lá um buffer de 20% na agenda do ano para o time de áudio. Então, ao invés de encher os 100% do tempo, enche só 80%, considerando que os 20% vai ser essa diferença, entendeu? E essa experiência, cara, essa capacidade de fazer isso é uma coisa assim absurda, que eu não acreditava nela, eu achava que isso aí era balela, e hoje eu sou grande fã da maneira como a gente faz isso aqui. Então, é só o pessoal entender, por exemplo, quando a gente dá 80%, imagina que alguém diz assim, tem 3 features, né? Uma vai levar, sei lá, uma semana, uma vai levar 5 dias, uma vai levar... não, uma vai levar 4 dias, outra vai levar 2 dias. Então, sabendo que uma leva 7 dias, mas você só tem 80% disso, vai dar mais ou menos o quê? 5 dias e meio pra você fazer. Essa feature não cabe, então essa não vai ser feita. Entendeu? Vai ser feita o quê? De 3 dias, por causa do buffer de 30%, ou de 2 dias, né? Tem que escolher uma delas pra fazer, aqui cabe. Porque a gente sempre tem um buffer de segurança, a gente não dá mais tempo no projeto, na verdade. Se dá a tarefa, ele vai... aquele valor que se deu, mais 20%, sabe? Pra você conseguir estimar, pra dar uma chance pras pessoas também errarem, né? Porque, tipo, ninguém é perfeito, sabe? Você tem que errar, aprender. E se você é estimativa, se o seu tempo não te deixa errar, é muito difícil, prototipar é muito difícil fazer iteração, sabe? Tipo, teve... No começo do ano, eu trabalhei no sistema de... Stats System, né? Que é, tipo... Todo gear que você bota, as coisas dão estatísticas, né? Vai, estatística, stats, não sei como é que faz em português. Como é que fala isso em português? O registro da... Tipo, é o relatório, né? É, uma espada te dá, não, tipo, 5... Ah, não, você 5% falou de atributos, mais de dano. Assim, tipo, é isso, atributos, tá. Também atributos. É. Enfim. Aí, eu fiz o design inicial, falei com o designer como é que a gente ia fazer. Aí eu tinha um mês pra fazer tudo, do scratch, assim, sabe? Aí eu combinei com ele como é que a gente ia fazer, sabe? E depois que fez o primeiro protótipo, a gente foi iterando todos os dias, assim, sabe? E acabou que a gente gastou metade do tempo pra fazer na estimativa original. Entendi. Porque o fato de a gente conseguir iterar muito rápido acabou cortando, assim, tempo, sabe? Ele dizia, não, eu tô gostando disso aqui, ou não tô gostando disso aqui. E foi legal, assim, que... A estimativa foi outro time que deu, sabe? Então, por exemplo, outro desenvolvedor que deu a estimativa. Então, que era acontece outro... muito também, igual você falou no seu exemplo lá no começo. O chefe da estimativa e quem vai implementar é o outro cara. Nesse caso, por exemplo, a gente até deu sorte que a gente conseguiu terminar tudo. Mas tem casos que é muito complicado. Alguém diz assim, ó, um sênior faz a estimativa, ele leva tanto tempo pra fazer. E você, sei lá, é um pleno, assim, né? Você ganhou ali, beleza, você é um... Você tem a mesma quantidade de tempo, mas é muito injusto, né? O tempo comparar com a experiência. Então, uma coisa que eu sempre achei interessante, que hoje em dia a gente está vivenciando mais, é se alguém te deu uma tarefa, que tem uma estimativa que você não concorda, você tem que pelo menos avisar, ó, essa estimativa aqui não bate com a minha estimativa, sabe? Que pode ser mais ou menos. Não é o caso de dizer que se um é melhor que o outro, se alguém é... melhor não, sabe? É só pra avisar que você tem a capacidade de fazer X nesse tempo, sabe? Não é melhor ou pior, sabe? As duas coisas mais importantes que eu acho que você falou em tudo isso estão aí. Não olhar pra estimativa como um julgamento, né? E... comunicação, cara. Você falou lá no começo, e é a coisa mais importante. Cara, e contanto que todo mundo saiba que as coisas vão atrasar, ou vai ser diferente do estimado, contanto que todo mundo saiba, eles têm condições de agir a respeito. Aqui no FIFA é a mesma coisa. Tem emergências, né? Tem coisas que a gente faz de trazer uma pessoa de um outro projeto para ajudar, ou muitas vezes, quando não é um problema de pessoa, é um problema de prazo, adiar um determinado milestone. O milestone final, que é o lançamento, nunca adia, mas dentro do projeto, adiar e depois fazer um pouquinho de crunch, tudo isso, a gente só pode tomar uma atitude a respeito se for comunicado que tem um problema. Então, por isso, comunicação é o mais importante. Pois eu lembro quando a gente estava na Hopley, você, o Rafa, o Daniel, e a gente tinha sempre esse receio de ser aberto em relação a... as estimativas, sabe? Porque a gente era julgado por elas. É coisa que aqui fora não existe. E tipo, quanto isso demorou anos pra mim botar de lado e dizer assim, não, o time tá ali pra me ajudar, sabe? Esse cara que passa o dia inteiro olhando nesses Excel, e planejando, ele quer saber esses números pra me ajudar, sabe? E não pra me julgar assim, sabe? Exato. Tipo, e isso, depois que eu entendi isso, cara, tipo... o meu mundo se abriu, assim, tipo, pra mim foi mind-blowing, assim, a quantidade... Todo mundo que tá aqui dentro fez muito jogo, sabe que jogo é difícil pra caralho de fazer, e não vai ficar julgando você pela estimativa, não, vai todo mundo trabalhar com essas condições, sejam elas as piores que forem de tempo, mas para atingir um objetivo final juntos, é isso que importa. É, o jogo tem que ser lançado, o escopo pode ser cortado, mas todo mundo tem que ter direito de se expressar e comunicação, né, cara? Comunicar e comunicar. Isso aí, cara, é uma diferença muito grande, realmente. Acho que valeu demais trazer esse assunto aqui, principalmente por causa disso. Desculpa, Seco, eu vou ter que atender uma ligação aqui, mas é um minuto e já volto, peraí. Não, sem problema. Ah, ah, ah, no call my name, ah, ah. Ô, Gilliard, pô, eu tava ali jogando Batman. Pô, Batman tá bom pra caralho. Ô, figueira na cabeça, ó. Então, acho que uma coisa que vai faltar, a gente vai deixar para um outro episódio, é falar de metodologias de projeto que podem ajudar a remediar esses problemas, essas dificuldades que a gente falou, que como eu falei, a gente arrumou maneiras e empresas com experiência, pessoas com experiência arrumam maneiras de contrabalançar isso, mas metodologias ágeis é um assunto que uma das coisas que ela se propõe a ajudar a fazer é lidar com projetos que podem mudar muito, cuja estimativa não é tão precisa e com processos iterativos de entregas muito frequentes. A gente pode falar até disso num outro episódio no futuro, mas só para vocês saberem que a gente não está ignorando que existam metodologias ágeis e parte dos preceitos delas a gente até usa no nosso trabalho, mas que o objetivo aqui hoje não era falar delas especificamente, e sim mais dos problemas mesmo de estimativas e dessa... Acho que as mensagens mais importantes, que são essas da comunicação e tudo, que eu acho ainda mais importante do que a metodologia AUB. Pod Quiz. Pod Quiz Musical chega aqui mais uma vez. Vocês podem ver aí, o Rafa quase não falou, né? Não participou, né? Dessa edição. Vamos ver se pelo menos no Pod Quiz Musical ele tá pronto pra responder. Primeiro, vamos tocar o Pod Quiz da semana passada pra todo mundo se lembrar aí. Seco, já sabe qual é ou não? Passou uma semana, hein? Porra, mas eu pra música, velho. Pra música, velho, eu sou um velho. Pois é, não... mesmo que a música seja velha, não vai. É. E você, Rafa, já sabe qual é essa daí ou tá na dúvida ainda? Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Pikachu! Não, Rafa, não é esse jogo. O jogo, na verdade, é Donkey Kong Country, o primeiro. Mas tudo bem, a gente releva o fato de que você passou longe dessa vez. Pode todo mundo dar risada do Rafa, que a tentativa dele de adivinhar foi pife. Mas então, diferentemente do Rafa, muita gente acertou Donkey Kong Country essa semana, que é a música do último chefe do jogo. Algumas pessoas falando que era Donkey Kong Country 2, esses não contaram. Mas a gente pediu, né, pra alguém ganhar do Gabriel Pyron. E o senhor De Morelli atendeu o nosso chamado, foi o primeirão aí. Eu acordei, que eu tô há 4 horas atrás do Brasil, e já tava lá a resposta do senhor De Morelli na terça-feira, quando saiu o episódio. Além dele, o Nil Aguiar, o glorioso Gabriel Pyron foi o terceiro. Depois o Rodrigo Paixão, o Vitor Neves, o Diego Ferreira, o Alexandre Miyagi, o Generindo Júnior, o Bruno Alexandre. E em décimo lugar, a gente só vai falar aqui, né, os 10 primeiros que acertaram, o Rafael Stark. Winter is coming. E essa semana a gente tem mais uma musiquinha pra vocês, né, e o Rafa, inclusive, tentar se redimir e adivinhar. Vamos ouvir aí. E aí, Seco? Cara, isso não é Shadowrun Super NES? Pô, parece, né? Shadowrun Super NES. Não é. Cara, eu acho que aconteceu... Sabe o que é? Ah. Todas as músicas que eu ouço de Super NES hoje em dia, cara... Ah. Elas todas têm esse tune de metal, entendi, assim, no fundo, sabe? Que parece tudo meio cyberpunk, meio futurista. É até uma música do Donkey Kong Country, cara. É, né? Tipo, tem um jeito não adventure de ser. Entendi. Assim, é difícil, cara, eu sei, mas... Então, fica aí pra galera tentar adivinhar mais um podquiz musical. Deixa um comentário aí no episódio 109 ou no Twitter, podquestbr. Então é isso, achei que foi um episódio super legal, super instrutivo. Obrigado pelo seu tempo, Fernando Seco, e do Rafa Kunen também. E lembrando, www.patreon.com/podquest, é o Patreon com N no final, é como você pode nos ajudar a fazer ainda mais, cara, trazer muito mais conteúdo. Muito obrigado a quem já ajudou e quem não pode, de novo, cara, é só compartilha aí o podcast nos seus canais e para os seus amigos. Ajude a gente a atingir os objetivos, poder dar recompensas para vocês e conteúdo novo, cara. A gente está empolgadaço com o andamento do nosso Patreon, mas a gente quer muito mais e quer oferecer muito mais para vocês. Então, é isso. Fernando, brigadão, cara. Valeu mesmo. Olha, esse assunto que você escolheu hoje, eu achei que foi fantástico. Pô, fantástico, cara. É fantástico. É fantástico. Não, então, ó. Esse é o tipo de conteúdo que é difícil a gente... fazer sem o Rafa, assim, sabe? É. Então, a próxima vez que o Rafa tiver aqui as metodologias, você vai ser um top-notch podcast. É, verdade, cara. Hoje ele não contribuiu muito, mas só a presença dele e as coisas pontuais que ele falou já valeram. Então, obrigado a você também, Rafa Kunen, pela sua presença e o quanto você preza estar aqui gastando esse tempo junto conosco para fazer o podcast, tá bom? Valeu mesmo, cara. I cannot take this anymore. Saying everything I said before.